Jesus morreu por nós e ressuscitou. E mesmo sem dever pelos pecados ele pagou. Pregado lá na cruz, sentia muita dor. Olhava para os céus e clamava ao Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? Mesmo na agonia, chicotadas, hemorragia, Jesus sentia sede e um soldado oferecia. Vinagre é a bebida, em sua face ainda cuspiam. Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Após a sua morte teve a ressurreição. Jesus Cristo ressurgiu, meus irmãos. Esqueça os instrumentos, o meu jeito de expressar o amor que existe em Cristo. Tente analisar que Jesus morreu por nós para nos perdoar. E assim a profecia veio a se realizar. O Messias deixou a terra e vive em nosso coração. Hoje eu te demonstro a importância do perdão. Eu creio que o perdão é a chave para a bênção. E o arrependimento abre os nossos corações, fazendo com que o rio de Deus flua livremente e faça com que a gente possa se arrepender. Pelo Espírito Santo se render. Aí Jesus, eu quero a sua luz, os meus atos que sejam conscientes. Serei conduzido por Deus e não pela serpente. Não é preciso andar de terno, é preciso entregar seu coração. É tipo se render, Jesus é a salvação. Não te força a escolher, tem que ser de coração. Tem que ser de verdade, fecha os olhos. Tenha fé, que aí vem o milagre. Eu sei que vocês sabem, o povo tá ligado. O mundo é vida louca e pros irmão tá embaçado. É falta de dinheiro, alimento, educação. Torna o povo periférico sem muita opção. E tendo opção pelo crime, infelizmente. Sem Deus é difícil e é mais fácil pra serpente. Satanás te dá a diversão. Drogas e dinheiro e de bônus um caixão. Por isso eu prefiro unir periferia, paz e poesia. Jesus em nossa vida sem miséria e agonia. Procurando se render, procurando a salvação. Pois cada ser humano é especial e tem um dom. Pode ser que você seja um atleta, um homem vencedor, procurando a coisa certa. Sinfonia é o nosso dom, caneta e papel, microfone em nossa mão. Jesus olha lá do céu. Irmão, se você quer a liberdade, se entregue hoje a Deus e se livre das maldades, enfermidades, dependências. Que caia sobre terra todas as más influências. Que venha só vitórias, glória em sua vida. Se chora um coração pelo passado, cê me entende. Procure nova vida e um futuro diferente. Mas vários vivem hoje em torno da destruição. Pensamentos negativos, não procura salvação. Eu sei que vocês sabem, negativo é o cão. Positivo é Jesus em nosso coração. Hoje eu tenho a vida em torno da felicidade, emoção. Pensamentos positivos procurando a salvação. O amor que é de Cristo merece atenção. Mano, faça parte dessa união e venha descobrir a importância do perdão. Irmãos, façam parte dessa união.